alegria é o cara que sou eu. Eu sou um novo cara e nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara, bastante transformado, que apanhou, mas aprendeu. De coração mais quente, a cabeça bem mais fria. Tudo que você queria é o cara que sou eu. Ataíde Alexandre, o novo cara pro Clodoaldo Dantas de Fortaleza, no estado do Ceará. Meu brother Cleito Aguiar, parabéns pela belíssima entrevista com nosso querido Maurício Fares. Cleito, eu como fã dele, a expectativa é grande para saber como vai ser o programa do Maurício. Maurício já estreou, né? Tá fazendo um grande sucesso. E se você não pediu ainda o programa do Maurício, tá na hora de pedir, viu? Eu tenho absoluta certeza que vai ser um grande sucesso, porque o Maurício é sucesso, né? Nunca deixou de ser sucesso. E o Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, ele aproveitou e falou assim: Cleito, eu queria ouvir uma música. Ofereço para os meus manos Luiz Bilhar, lá em Oiapoque, no Amapá, a Meire Bilhar em Altamira, no Pará, a Solange Dantas, no Brasil Novo, no Pará, o Antônio Bilhar, em Vitória do Xingu, no Pará, e o meu pai José Paulino Bilhar, em Altamira, no Pará. Carinhosamente, do seu fã e ouvinte, Clodoaldo Dantas, de Fortaleza, Ceará, que programou e vai ouvir a Rainha Internacional do Agito, Márcia Ferreira. Nós dois e a ilha. Vamos viver nós dois a nossa vida, onde nós dois seremos soberanos, numa pequena encantadora ilha de eterna primavera e verão. Fazendo amor com o fogo da paixão, viver como se fosse um lindo sonho, sentindo a paz que vem do coração. Eu nunca vou deixar você tristão. As pedras do mar serão estrelas a brilhar, a luz da lua. O céu vai ficar azul brilhante da cor do nosso sonho. E cantaremos ia, em nossa ilha só nós dois. Ei, ei, ei, ia, em nossa ilha só nós dois. Ei, ei, ei, ia, em nossa ilha só nós dois. Ei, ei, ei, ia, em nossa ilha só nós dois.

foram adquiridos por intermédio da RBM Música, e você pode fazer a mesma coisa para contratar o show de Chico Rei, Paraná, de Paulo e Paulino, e também o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Oscar Arinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. A dica de hoje é uma dica de férias. O brasileiro aumentou a sua renda, isso todo mundo sabe. Mas só que ainda, quando a gente sai para fazer, eu vou falar, a dica de hoje é para você passar férias no Nordeste, né? Ainda hoje, mesmo tendo aumentado a renda do brasileiro, se a família for grande, não dá para ficar hospedado em hotel, fica muito caro. Então tem uma maneira que a gente, desde muitos anos, há mais de 20 anos que nós da nossa família fazemos isso. Qual é a tática? Você aluga uma casa na praia, aparentemente é caro, R$1.000 por dia, R$1.500 por dia. Só que aí, bom, eu tenho uma casa que eu alugo lá em Guarajuba, que ela tem 7 quartos, entendeu? Então você acomoda tranquilamente 20 pessoas. Aí você divide isso, a gente contrata uma cozinheira, porque não adianta você sair de férias e a dona da casa tem que cozinhar, lavar roupa, passar. Isso não é férias, isso é transferência de serviço. Lá, as mulheres que viajam, as esposas, não triscam em nada. Nem café elas fazem. Os homens é que fazem as compras, a cozinheira faz a comida, tem a menina para arrumar a casa. As mulheres ficam só no bem bom, para descansar mesmo, porque a jornada da mulher é maior que a jornada do homem, porque além de trabalhar fora, a mulher ainda tem que cuidar de marido, de filho, de casa, não é fácil, né? Então, férias é para descansar. Então, todas essas cidades existem imobiliárias especializadas em alugar casas de praia. Você não pode deixar para a última hora, senão você vai pagar muito caro. Mas se uns 3-4 meses antes, né, você entra em contato. Eu passo férias sempre em Salvador, Maceió, Natal, João Pessoa, são nesses lugares. Em cada um desses lugares, hoje eu já tenho as pessoas que verificam para mim. Mas o que, que eu fazia? Eu pegava o avião aqui em Brasília, ia lá, olhava e alugava na praia, na areia da praia. Porque se você alugar longe, até que cada um, os meninos dormem tarde e querem acordar tarde, os velhos dormem cedo e querem acordar cedo, né? Se você tiver com a casa na beira da praia, não tem problema nenhum que cada um acorde e vai fazer. Eu, por exemplo, acordo cedo e vou fazer minha caminhada. Os meninos que ficaram na gandaia até mais tarde, acordam 7, 8 horas. Quando eles acordam, eu já fiz a minha caminhada, já voltei. O café da manhã fica lá na mesa. Qualquer um que acordar já está com o café pronto. Então é a sua maneira de você passar férias. Outra coisa, você viaja com a família. A gente viaja com os cunhados, com a sogra, com o sogro, e passa 15 dias, isso serve para aproximar ainda mais a família, viu? Aí sai todo mundo para restaurante, sai todo mundo para passear, cada um vai, os meninos aproveitam, porque nessa época tem show para todo lado, os meninos vão para o show, os velhos não querem saber disso. Então essa é uma dica de férias, alugue uma casa na praia, que vai sair mais barato que você vai ficar na sua casa, gastando o seu dia a dia. Você passa, muda de ares, quebra a rotina e volta zero bala para enfrentar a vida depois das férias, tá bom? Essa música que eu gostei demais, porque as pessoas dizem, ah, o Marrone não tem voz. E nessa música aqui, quem canta é o Marrone, quem faz o solo é o Marrone. Presta atenção, Bruno e Marrone, 24 horas de amor. 24 horas de amor. Quando acordei pela manhã, senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real e acreditei estar ali, sua presença de ternura.

Meu Nordeste apresentou Xenhenhen, chama, chama. A Lorota, é uma judiação. A Lorota boa de hoje é a interpretação dos sonhos. A mulher acordou o marido de madrugada emocionada e falou assim: querido, querido, eu sonhei que você estava me dando um colar de brilhantes. O que será que esse sonho quer dizer? Ele respondeu com a maior calma: no dia do seu aniversário você vai saber, meu amor. E ela ficou toda esperançosa. Falei, a pessoa, será que ele vai me dar um colar de brilhante? Não é possível, né? Ficou naquela expectativa e tal. Aí o aniversário chegou, a mulher naquela ansiedade, o marido entrou em casa com a caixa retangular, maravilhosamente decorada, entregou, a mulher agarrou o pacote, quase chorando de emoção, rasgou o papel, abriu a caixa, e dentro estava um livro, Interpretação de Sonhos. Isso é uma judiação. Se você tiver uma lorota boa dessa e quiser mandar para mim, manda no nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, perno assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Nós estamos começando o mês de junho, é a primeira segunda-feira de junho, né? E começa agora também as festas juninas, festa de São João, Santo Antônio, São Pedro. É uma maravilha, uma tradição muito bonita, né? Que é preservada principalmente na região nordeste do Brasil. Ninguém fica sem fazer, nem que seja uma fogueirinha na porta da casa, né? Essa é uma tradição que realmente merece ser preservada, porque é uma das nossas manifestações culturais mais autênticas. Eu comecei a cantar no ano de 1980. Foi quando eu me profissionalizei. Antes disso eu cantava, nunca pensei ser artista na vida, né? Mas desses acidentes que acontecem na vida da gente, acabei participando de um festival, minha música foi muito bem. Eu acabei gravando um compacto simples com duas músicas, Chote Mineiro e Triste Saudade. E comecei uma carreira que está durando 33 anos. Para comemorar esses 33 anos de carreira, nós fizemos uma coletânea. Eu peguei 23 músicas dos meus 12 discos, que eu gravei entre vinil e CD, e separamos 23 canções e colocamos numa coletânea chamada 33. Fiz apenas 5 mil exemplares dessa coletânea, e se você quiser me dar o prazer, o privilégio de estar aí em sua casa, né, você pode comprar pelo Projeto Confiança, pagando apenas R$15, já com a despesa de correio. Você recebe na sua casa, dentro da embalagem eu mando o número de uma conta. Depois que você receber, você vai até uma loja de loteria esportiva, loteria, né, uma loja de loteria, e também, ou então uma loja, uma agência da Caixa Econômica Federal, e faz o depósito para mim de R$15. Por esse mesmo sistema, você compra os CDs da Márcia Ferreira, tanto o CD de música quanto o CD de salmo, e os dois CDs do Edelson Moura, o CD de música romântica e o CD de música religiosa também, viu? Esse é o nosso projeto Confiança, porque nós acreditamos em você, A gente manda para sua casa, depois é que você faz o pagamento, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Mais de 500 CDs já foram vendidos, né? Já encaminhei, e se você pediu, não chegou, tá a caminho, viu? O correio agora tá andando até depressa, 3 dias, 4 dias, 5 dias no máximo, tá chegando em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Aniversariando hoje, a Adriana Freitas, a Virgínia das Graças Pirola, a cantora Loalva Brás, o Dalmo Medeiros Gomes, o Tasso Mascarenhas, Alice Silva, Ovidio Garbellini, Dione Alves, Joel Lima, Kelly Gonçalves e Francisca Oliveiras, recebendo os nossos parabéns, votos de muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita sabedoria. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu recebi aqui uma oração chamada Pense. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Pense. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Amém. 1 Coríntios 13, 1.8. É uma beleza de oração, oração Pense. Mandaram para mim, não se identificaram, né? Tem aqui um e-mail, mas eu não tzofee@bol.com.br. Muito obrigado a você por ter mandado essa oração pra gente, tá bom? Michel Teló! Assim, ó. Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Já tá querendo comigo pra balada. Ela só ela, eu tenho 26. Tá me provocando, me deixando sem controle. Comigo vai! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Tá escovando o cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando, quem tá me provocando aí, moçada? Canta comigo, vamos juntos. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha aí, é. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã. Quero ver se a galera aprendeu a cantar. Canta comigo, solta a voz aí, planeta. Vamos lá, vai. Ela é. Quero nem saber. Vamos pra cima, com tudo, cara. Ela é amiga da minha irmã. Não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber se ela é novinha, novinha. A minha irmã que me perdoe, mas a amiga vai virar cunhada, viu? Michel Teló, para os amigos de Canápolis, Minas Gerais. O Ademir Moura de Souza está me avisando que a Triângulo FM 104,9 de Canápolis está passando o nosso programa às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Passa, além do nosso programa, passa também o Mundo Sertanejo do Diego Valadares e o Ligação Nacional com Edelson Moura. Canápolis é uma cidade, segundo o IBGE, de 12 mil habitantes, tem 845 quilômetros quadrados. Quem nasce em Canápolis é canapolino, é uma cidade jovem, foi fundada no dia 14 de julho de 1948. O prefeito atual é o Diógenes Roberto Borges, do Partido Progressista. O município de Canápolis faz divisa com Ituiutaba, Capinópolis, Centralina, Monte Alegre de Minas e Tumbiara, no estado de Goiás. Ademir, um abração para você, um abraço para os nossos colegas da 104,9 e para todos os ouvintes de Canápolis, nas Minas Gerais. É uma honra estar fazendo parte aí da grade de programação da sua emissora. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Belmonte e Amaraí, saudade de Goiás. Saudade em tudo que falo, às vezes me calo por esta razão. Mas o Valdomiro, Mariane, Hortêncio, rompeu o silêncio no meu coração, porque em seu livro Sertão Sem Fim mandou para mim recordação. Em seus personagens eu vi os goianos que há quase 10 anos não posso mais ver. A grande saudade bateu em meu peito, não tive outro jeito senão escrever. Humilde mensagem à terra querida que nunca na vida irei esquecer. Os meus 20 anos e sonhos e planos que longe deixei. Recordo saudoso, fiéis amizade das belas cidades por onde passei. Será que em Goiânia reside ainda a moça mais linda que tanto amei? Quisera expressar-me com todo carinho, mas neste disquinho não pode caber. É apenas a mostra da mágoa sentida que faz nesta vida a gente sofrer. Goiás, eu espero que a deusa da sorte não mande minha morte sem antes te ver. Quando me lembro a doce poesia do Lago das Rosas, da minha Campinas, das noites formosas e certos carinhos que foram só meus. Tempos felizes que os anos levaram, deixando a saudade dos dias sublimes e felicidades que foram, por certo, presente de Deus. Relembrando Goiás, Belmonte e Amaraí, saudade de Goiás para o Venâncio Gomes, o Deodato Gomes de Brasília, a JM Agricultura de Precisão de Coromandel, Minas Gerais, o Kleber Crispim de Lima, cantor do Matusquelas aqui de Brasília, o Remix Roberto lá de Planaltina, Silvia Neres Santana de Planaltina do DF, Indiara Borges Leite de Alto Paraíso de Goiás, agora fazendo parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Sejam todos vocês muito bem-vindos. A frase irretocável é de autoria desconhecida. Não existe espelho melhor que reflita o ser humano que